O dever de todos. Isso mesmo. Homens, mulheres, crianças, ricos, pobres, negros, amarelos, vermelhos, todas as raças, todos os seres vivos, vegetais, animais, existe um dever para todo mundo. É o que nós vamos ver hoje no Bhagavad Gita, capítulo 6.1. Você não atualizou aqui, ó. Capítulo 6.1. Você que tem o Gita em casa, abra no Bhagavad Gita, capítulo 6, verso 1. E você que não tem, entre no nosso site krishnafm.com.br, que na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Lá tem várias opções para ler na tela ou baixar. Vamos falar do Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Vamos ler o Shrimad Bhagavatam e, se der tempo, o livro de Krishna. Combinado? Então está combinado. Então vamos ver qual é o dever de todos. Muita gente não sabe disso, né? Não, cada um tem um dever. Não, todos têm o mesmo dever. A maioria não sabe disso. A maioria não tem consciência disso, mas todos têm um dever. O dever de todos é o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmaye Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru, Shri Juta Pada Kamalam, Shri Gurum Vaishnavanscha, Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sadivam. Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shavanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare. Então vamos tentar cantar o verso 1 do capítulo 6, Sankhya Yoga. Shri Bhagavan Vacha, Anashrita Karma Palam. Karyam karma karoti ja sa sanyasi cha yogi cha na niragini na cha kriya. Tradução palavra por palavra. Shri Bhagavan Vacha, o Senhor Krishna disse: Anashrita, sem refúgio. Karma palam, o resultado do trabalho. Karyam, obrigatório. Karma, trabalho. Karoti, executa. Jaha, aquele que. Saha, ele. Sanyasi, na ordem de vida renunciada. Cha, também. Yogi, místico. Cha, também. Na, não. Nir, sem. Agni, fogo. Na, nem. Cha, também. A criar sem dever. Tradução completa. O bem-aventurado Senhor Krishna disse: aquele que está desapegado dos frutos de seu trabalho e que trabalha de acordo com sua obrigação, está na ordem de vida renunciada e é o verdadeiro místico, não aquele que não acende nenhum fogo nem executa nenhum trabalho. Neste capítulo, o Senhor Krishna explica o processo do sistema óctuplo de yoga, que é um meio de controlar a mente e os sentidos. Entretanto, este sistema é muito difícil para as pessoas em geral executarem, especialmente nesta era de Kali. Embora o sistema óctuplo de yoga seja recomendado neste capítulo, o Senhor Krishna enfatiza que o processo de karma yoga, ou agir em consciência de Krishna, é melhor. Todo mundo age neste mundo para manter sua família e sua parafernália, mas ninguém trabalha sem nenhum interesse próprio, sem nenhuma gratificação pessoal, seja concentrada ou extensa. Todo mundo não tem como não ter interesse. Até o devoto puro de Deus tem interesse. E qual é o interesse do devoto puro? Satisfazer Deus. Esse é o único interesse do devoto puro. Então ninguém faz nada sem interesse. O critério da perfeição é agir em consciência de Krishna e não com a intenção de gozar os frutos do trabalho. Está vendo? O devoto puro quer dar prazer a Deus. As pessoas comuns querem dar prazer para elas mesmas, aos seus sentidos, aos seus corpos. Agir em consciência de Krishna é o dever de toda entidade viva. Aqui o dever de todos, Prabhupada está explicando. Agir em consciência de Krishna é o dever de toda entidade viva, porque todos são constitucionalmente partes e parcelas do Senhor Supremo Krishna. As partes do corpo trabalham para a satisfação do corpo inteiro. É uma coisa normal, natural, né? Como a nossa mão serve o nosso corpo, os pés servem o corpo, a mente. Então, todas as partes do corpo servem ao corpo. Vamos falar assim, exatamente o estômago, né? Então, o corpo inteiro nosso trabalha para satisfazer o estômago, porque se o estômago está satisfeito, meu amigo, o corpo inteiro fica satisfeito. O cabelo fica bonito, a pele fica bonita, a mente fica aguda, trabalha direitinho, a inteligência, né? Tudo funciona bem. Da mesma forma que quando todos servem o estômago supremo, que é Deus, né? O corpo de Deus. Deus tem um corpo, Deus tem um estômago, né? Então, como nós somos partes integrantes do corpo de Deus, nós todos temos o dever de trabalhar para a satisfação de Deus. Porque é natural, não é natural as partes do corpo servir o corpo? Então, é natural as partes de Deus servir Deus. Mas, infelizmente, né, nós estamos iludidos no mundo de ilusão e achando que temos deveres diferentes, obrigações diferentes e coisas diferentes para fazer. Não, não é assim. Não é assim que o mundo vai ficar satisfeito, que o mundo vai funcionar corretamente. Os membros do corpo não agem para sua própria satisfação, mas para a satisfação do todo completo. Similarmente, a entidade viva que age para a satisfação do Supremo, todo, e não para a satisfação pessoal, é o renunciado perfeito, é o meditador perfeito. Muita gente fala, mas no começo do programa você falou que todos têm que fazer isso, os vegetais, minerais, animais, sim, todos. E como se faz isso? Com os líderes. Os líderes. A culpa é sempre do líder, né? Se não está acontecendo isso, quem é o culpado? O líder. Porque o líder tem que liderar. Se o líder não faz isso, né? Então vai ser difícil. Bom, os líderes atuais não protegem, né? a terra, os vegetais, minerais, animais, nem os cidadãos eles protegem. São governos ou governantes impotentes. Então não tem como dar certo, né? Não tem. Eles não servem Deus, não ensinam isso ao povo, aos subordinados, e muito menos aos cidadãos ou aos seres vivos do reino, aos seres vivos do país, aos seres vivos em geral. Então não tem como dar certo. Então, o que nos aguarda é um mundo cada vez pior. É, e agora piora por hora, né? Piora por hora. Atualmente está piorando por hora. Mas eu sou otimista, Bimala. Tomara que piore devagar. Mas que vai piorar, meu amigo? Nossa! A maioria das pessoas aí não vê a hora de acabar a pandemia. Para quê? Para pecar mais e mais. É... fazer mais sexo, comer mais os pobres animais e por aí vai. Às vezes os renunciados, sannyasis, pensam artificialmente que se liberaram de todos os deveres materiais e por isso param de executar sacrifícios de fogo. Mas na realidade eles têm um interesse egoísta, porque sua meta é se tornar unos com o Brahman impessoal, a luz, se fundir na luz, né? Então aqui está se falando dos renunciados impersonalistas, os inimigos de Deus. É, quem pensa assim, se fundir na luz, são os inimigos de Deus. Tal desejo é superior a qualquer desejo material, mas não é sem interesse egoísta. Prabhupada diz que se fundir na luz ou se fundir no corpo de Deus é o gozo material mais sutil que existe. Similarmente, o yogi místico que pratica o sistema de yoga com os olhos semicerrados, parando com todas as atividades materiais, deseja alguma satisfação para si mesmo. Mas uma pessoa agindo em consciência de Krishna trabalha para a satisfação do todo, sem interesse egoísta. Uma pessoa consciente de Krishna não tem nenhum desejo de satisfação pessoal. Ele vive para Deus. Seu critério de êxito é a satisfação de Deus, Krishna. E desse modo, ela é o renunciado perfeito, o yogi perfeito. O Senhor Chaitanya, o mais elevado símbolo de perfeição de renúncia, ora, desta maneira, em seu Shikshastaka, verso 4. Não, vou ler a tradução, Bimala. Tá bom, então tá, vou tentar. Nadanam Nadyanam Nasundarim Kavitam Vaga Jagadisha Kamae. Essa música é linda demais. Mamá Jamani Jamani Shware Bhavata Bhaktira Haituki Tuai. A tradução em português é: ó Senhor Todo-Poderoso, não tenho nenhum desejo de acumular riquezas, nem desejo belas mulheres, nem que... Ah, é a tradução que está aqui, tá bom. Ó Senhor Todo-Poderoso, não tenho desejos de acumular bens, nem de desfrutar de belas mulheres. Tem um devoto amigo da gente, não, pula esse verso, esse verso aqui é difícil de executar, de realizar, de colocar em prática, mas é a meta para todos. Essa é a meta que todos têm que desejar isso. Não tenho desejo de acumular bens, nem de desfrutar de belas mulheres, nem quero nenhum número de seguidores. O que quero somente é a misericórdia sem causa de seu serviço prático e amoroso na minha vida, nascimento após nascimento. Poxa vida, em Bimala. É essa tradução aqui mais clara, né? Pelo menos para mim, né? Não, todas as traduções estão corretas, né? Dos devotos autorizados. Mas tem traduções que ficam mais bonitas, né? Mais bonitas, mais claras, mas o conteúdo é o mesmo. Vou ler de novo, tá? Ah, pode falar a tradução que eu lembro? Oh, meu Senhor Krishna, não tenho nenhum desejo de acumular riquezas, nem desejo belas mulheres, nem quero ter seguidores. Só quero prestar-te serviço prático e amoroso a ti, nascimento após nascimento. Esse é o desejo do devoto puro. Esse é o dever de todos. Esse é o desejo que todos devem desejar. Então, quem quer se liberar, quem quer escapar deste mundo, ele tem que desejar essas coisas aqui, ó. Ou não desejar essas coisas. É, desejar essas coisas, Bimala. Desejar não ter dinheiro, né? Não correr atrás de dinheiro, né? Tudo bem ter dinheiro usar para Deus não tem problema nenhum. Agora, o problema é desejar correr atrás, é ficar correndo atrás de dinheiro, né? Correndo atrás de belas mulheres, correndo atrás de seguidores. Aí, meu amigo, o cara se iludiu completamente, vai continuar nascendo e morrendo e quebrando a cara e tomando chute no focinho de Maia, que calçou o boot não com o bico de aço, e não perdoa não, ela desce o cacete mesmo. Tá bom, já parei. Bom, gente boa, esse livro, O Bhagavad Gita, como ele é traduzido por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está à sua disposição de graça no nosso site. Isso mesmo. Você entra agora na krishnafm.com.br, que na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Você clica ali que você encontra várias opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção que está passando na sequência, que é Livros de Prabhupada. Você clica aí, já cliquei aqui. Já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, por ano imaculado, você vai descendo. Já apareceu a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o doutorado da ciência do amor a Deus. Já apareceu a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo esse conhecimento vivido na prática nos dias de hoje. Muita gente que ouve fala, não, isso não é possível, ninguém consegue isso. Se consegue. Prabhupada é o exemplo perfeito disso e os seguidores sinceros de Prabhupada estão vivendo isso e desejando isso também, e isso é possível para todo mundo. É natural para todo mundo, né? É natural para todo mundo que desenvolveu o amor por Deus. É natural e normal. O que não é natural e normal é a vida que a gente leva, né? A vida que nós, pessoas comuns, levamos. Isso não é natural, isso é artificial, é vida artificial, é vida ilusória. Tá bom, já parei de falar. Já apareceu aqui o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com Ou então, nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18981715751. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa, vamos falar agora do Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana, isso mesmo. Aconteceu nesse final de semana, né? Foi muito legal, nós vimos aí muitos vídeos na internet. É, vídeos, tem TV Hare Krishna no mundo inteiro via internet, está tudo no nosso site, isso mesmo, está tudo no nosso site, TV Hare Krishna, está lá na letra T, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu apertar aqui, ó. Letra T, vai lá embaixo, TV Hare Krishna ao vivo, várias TVs do mundo todo, clique aqui e veja a lista de TVs, TV Hare Krishna Los Angeles, TV para todo lado, TV Sankirtana, fora, né? As lives ao vivo de devotos do mundo inteiro, devotos do sul, Suzano, né? O templo Hare Krishna de Suzano, você pode ver ao vivo aí as lives, os programas da manhã, os programas da madrugada. Então tá aí para você ver, e a gente vê por aí, né, que o festival foi um sucesso no mundo inteiro, em todos os templos, centros culturais, comunidades rurais. E você está convidado já para o próximo, né? Para o próximo final de semana. Os festivais acontecem normalmente nos sábados ou nos domingos. Então você faz contato antes e não perca esse festival transcendental Hare Krishna. Já está convidado desde já. Já vai pesquisando e fazendo contato com o endereço mais próximo de você. Combinado, gente boa? Então está combinado? Na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtike. Estamos lendo o Shrima Bhagavatam, canto 4, capítulo 24. Entoando a canção cantada pelo Senhor Shiva. Paramos aqui nesse verso, quando o Senhor Brahma ordenou a todos os progenitores que procriassem, nós cantamos essas orações em louvor à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, e nos livramos inteiramente de toda a ignorância. Assim, fomos capazes de procriar diversas classes de entidades vivas. Este verso nos dá a entender que as diversas classes de entidades vivas foram criadas simultaneamente no início da criação. A disparatada teoria darwiniana da evolução não é aplicável aqui. Teoria, né? Já fala, o nome já fala, teoria. Não é verdade que não existiam seres humanos inteligentes há milhões de anos. Pelo contrário, inclusive, né? A ponte que a NASA descobriu aí prova isso, a ponte de 2 milhões de anos. Desmente toda a papagaiada que eles ensinam nas escolas aí, de Homo sapiens, essas bobagens, essas teorias furadas. Essas provas arqueológicas desmentem tudo isso. Pelo contrário, sabe-se que a criatura mais inteligente, o Senhor Brahma, foi a primeira a ser criada. Depois, o Senhor Brahma criou outros sábios santos como Marite, Brigo, Atreia, Vaxista e o Senhor Shiva. Estes, por sua vez, criaram diferentes classes de corpos de acordo com o karma. No Shrima Bhagavatam, o Senhor Kapiladeva disse à sua mãe que a entidade viva obtém uma espécie de corpo em particular de acordo com seu trabalho O Senhor Kapiladeva disse à sua mãe que a entidade viva obtém uma espécie de corpo em particular de acordo com seu trabalho e que autoridades superiores decidem que corpo a entidade viva obterá. Tem gente que acha que o mundo de Deus é casa da sogra, né? Que ele nasce onde ele quer, na espécie que ele quer, com o sexo que ele quer, do jeito que ele quer. Não, a coisa não é assim, não é casa da sogra não, amigo. Tem lei de Deus, tem as leis de Deus, tem o governo divino, tem a justiça divina, e todo mundo é julgado, condenado e executado, e é imposto goela abaixo, tá? Meu amigo, você vai nascer num corpo de porco na próxima vida, isso é imposto goela abaixo, isso mesmo, não é escolhe não. Leva uma vida de porco, faz tudo que o porco, come igual um porco, dorme igual um porco, faz sexo igual um porco. Na próxima vida vai ter um corpo de porco. A justiça de Deus vai te obrigar a nascer num corpo de porco. E a misericórdia de Deus vai dar exatamente o que você quer, né? Uma vida de porco. Só que no corpo de porco. Ou de cachorro, ou de gato, ou de macaco, né? Vai depender de suas ações e não do que você pensa. Muita gente, não, eu quero isso, eu quero aquilo, tá bom, vai querendo. Não, tudo bem que Krishna satisfaz todos os desejos, né? Então um dia seu desejo vai ser satisfeito, mas o que vale são nossas ações e não os nossos desejos, né? Porque É só pensar, né? Não é assim, né? Como que é, Bimla? Como que a pessoa pensa? Só pensar positivo. Vai pensando positivo, você vai ver. O positivo leva ao negativo, o negativo leva ao positivo. É assim que funciona. É uma mecânica, né? Como a evolução leva à involução. Então, as autoridades superiores, conforme determina a Suprema Personalidade de Deus, são o Senhor Brahma e todos os demais progenitores da humanidade e os mantos. Assim, desde o início da criação, pode-se ver que a primeira criatura é a mais inteligente. Não é verdade que a dita inteligência moderna desenvolveu-se mediante o processo gradual de evolução? É. Onde eles enxergam evolução, na verdade, o que está acontecendo é involução. Você vê que as pessoas são tão cegas, tão loucas, que enxergam involução como evolução, degradação, destruição como progresso. É tudo ao contrário. Em Kali Yuga é tudo ao contrário. Como se afirma no Brahma Vaivarta Purana, existe um processo evolutivo gradual, mas não é o corpo que evolui. Todas as formas corpóreas já existem. E, na verdade, as espécies estão desaparecendo e não aparecendo. Então, mais uma prova, mais um fato que prova a teoria furada da evolução. É a entidade transcendental ou a centelha espiritual dentro do corpo que está sendo promovida pelas leis da natureza sob a supervisão de autoridades superiores. Este verso nos dá a entender que desde o início da criação já existiam as diversas classes de entidades vivas. É quando Deus inaugura um universo, ele está completo com 8 milhões e 400 mil espécies. Como nós já falamos, né? Daqui a pouco, daqui a zilhões de anos, os universos, todos eles serão destruídos, toda a criação material será destruída e tragada para dentro do corpo de Deus. E aí o que acontece? É como dar pausa num filme. Então, dá uma pausa no filme, quer dizer, Deus traga toda a criação material para dentro de seu corpo. Aí quando Deus novamente solta o ar, né, ele exala os incontáveis universos, tudo continua de onde parou, como já foi explicado aqui por Prabhupada, né? De acordo com os seus karmas, os seus trabalhos, em português trabalhos, a pessoa obtém um tipo de corpo e continua, né? Continua aí buscando seus sonhos, seus desejos e a realização deles. Não é verdade que algum... É como dar play novamente, tá? Para completar o raciocínio, né, Bimala? É quando volta a criação novamente, tudo continua de onde parou, como dar play novamente no filme. Dá uma pausa no filme e depois dá play novamente. Não é verdade que algumas delas se extinguiram? Tudo existe, porém, devido à nossa falta de conhecimento, não podemos ver as coisas em sua perspectiva correta. Não falei, é verdade. As almas são eternas. As almas são eternas. Não tem esse negócio de criar a alma, de alma nova, alma velha, alma morrer. Não. Nós, almas eternas ou espíritos, somos eternos. Somos almas eternas, espíritos eternos. Então, tudo existe. Porém, devido à nossa falta de conhecimento, não podemos ver as coisas em sua perspectiva correta. Neste verso, a palavra do Asta Tamasa é muito importante, pois sem se livrar da ignorância, ninguém pode controlar a criação de variadas espécies de entidades vivas. Como se afirma no Shrimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 31, verso 1, Daiva Netrena, os corpos são concedidos sob a supervisão de poderes superiores. Como podem esses poderes superiores controlar o processo evolutivo da entidade viva se eles não estão livres de toda imperfeição? Os seguidores das instruções védicas não podem aceitar a teoria darwiniana da evolução, pois ela é desfigurada por conhecimento imperfeito. Desculpem. Calma, estou ladeando a página. Um devoto do Senhor Krishna, cuja mente esteja sempre absorta nele, que com muita atenção e reverência cante este verso, esta oração, alcançará a perfeição máxima da vida sem demora. Perfeição significa se tornar devoto do Senhor Krishna, como se afirma no primeiro canto do Śrīmad-Bhāgavatam. A meta última da vida é Vasudeva, ou Krishna. Qualquer devoto do Senhor Krishna pode obter toda a perfeição, benefícios materiais e liberação pelo simples método de oferecer-lhe orações. Há muitas variedades de orações ao Senhor Krishna cantadas por grandes sábios e grandes personalidades, tais como o Senhor Brahma, o primeiro filho de Deus, e o Senhor Shiva. O Senhor Krishna é conhecido como Shiva Virinti Nutam, Bhagavatam 11.5.33. Shiva significa Senhor Shiva e Virinti significa Senhor Brahma. Ambos os semideuses dedicam-se a oferecer orações ao Senhor Vasudeva, Krishna. Se seguirmos os passos dessas grandes personalidades e nos tornarmos devotos do Senhor Krishna, nossas vidas serão exitosas. Infelizmente, as pessoas desconhecem este segredo. Elas não sabem que o verdadeiro interesse e a perfeição máxima da vida é adorar o Senhor Vishnu, Krishna. Bhagavatam 7.5.31. É impossível ficar satisfeito tentando ajustar a energia externa. Está vendo? Isso aqui é uma máxima, Bhima. É porque Maya faz parecer que aquele rico é feliz, é satisfeito, que aquele famoso é satisfeito, que aquela pessoa inteligente que ganhou PhD é satisfeito. Não, ninguém é satisfeito, como está falando aqui, ó. É impossível ficar satisfeito tentando ajustar a energia externa. Só existe uma pessoa satisfeita dentro do universo inteiro. É a pessoa consciente de Krishna, o devoto puro de Krishna. Fora isso, meu amigo, todos são insatisfeitos, em maior ou menor grau. Quem não é devoto do Senhor Krishna só pode experimentar frustração e... Nossa, aqui eu gostei, Bhima. É máximas de Prabhupada, né? Quem não é devoto do Senhor Krishna só pode experimentar frustração e confusão. Prabhupada foi bonzinho aqui, né? Podia pôr a lista inteira. Experimentar confusão, frustração, decepção, depressão, medos, ansiedades, estresse, lamentação. É uma lista que não acaba mais. Para salvar as entidades vivas de semelhante calamidade, no Bhagavad Gita 7.19, o Senhor Krishna chama a atenção para o seguinte. Eu vou até printar isso aqui, Bhimala. Vou colocar lá no arquivo que eu tenho de máximas. Máximas. Tá. Já está printado aqui. Então, o que o Senhor Krishna chama atenção no Bhagavad Gita 7.19. Ah, para aqui. Pode ler? Não, já tem que parar de ler. Tá bom, então nós vamos ver a respeito disso o que Krishna fala no Bhagavad Gita 7.19. Aliás, no Bhagavad Gita, o Senhor Krishna falou tudo, por isso que o Bhagavad Gita é completo e perfeito. E o Śrīmad-Bhāgavatam, então, mais que perfeito, né, Bhima? Por quê? Tem todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes. Então, essa coleção, o Śrīmad-Bhāgavatam, o Purana Imaculado, está de graça no nosso site, isso mesmo. Você entra agora na krishnafm.com.br E na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então é só você clicar aí, ó, no próximo link, né? Livros de Prabhupada. Aí não tem jeito, aí tem que pagar, porque tem impressão, imposto, transporte, nossa, tanta coisa para pagar nesse mundo. Mas o preço é muito bom, é quase a preço de custo, viu? Então você entra aí, né? Você clica nesse link aí, se você não achar, fala com a gente, já aparece aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, já está no terceiro canto, já estão disponíveis aí os livros do primeiro canto, segundo canto e terceiro canto. Então você clica aí, já aparecem os livros, você encomenda a sua coleção, começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 981715751. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Mas antes, é o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pahimam. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava, Rakshaman. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna Keshava Pahiman. Onde nós paramos, hein? Ah, paramos no começo do capítulo 74, se eu não me engano. Não é isso, Bimala? Isso, capítulo 74. Calma, deixa eu salvar aqui. Por que Duryodhana sentiu-se insultado no fim do sacrifício Rajasuya? O rei de Yudhishthira era conhecido como Ajatashatru, uma pessoa que não tem nenhum inimigo. Assim, quando todos os homens, todos os semideuses, todos os reis, sábios e santos viram a terminação bem-sucedida do sacrifício Rajasuya realizado pelo rei de Yudhishthira, ficaram muito felizes. Porque Duryodhana sozinho não estava feliz foi surpreendente para Maharaja Parikshit, e por isso ele pediu a Shukadeva Goswami para explicar isso. Shukadeva Goswami disse: meu querido rei Parikshit, o seu avô, o rei de Yudhishthira, era uma grande alma. Sua disposição simpática atraía todos como seu amigo, e por isso ele era conhecido como Ajatashatru, aquele que nunca criou um inimigo. Ele engajou todos os membros da dinastia Kuru em cuidarem de diferentes departamentos para a administração do sacrifício Rajasuya. Por exemplo, Bhimasena foi posto encarregado do departamento de cozinha. Ah, eu gosto desse departamento também, Bhima. Ninguém perguntou, tá bom. Duryodhana, encarregado do departamento da tesouraria. Sahadeva, a cargo do departamento de recepção. Nakula, a cargo do departamento de suprimentos. E Arjun ficou encarregado de procurar os confortos das pessoas idosas. O fato mais espantoso foi que Krishna, a suprema personalidade de Deus, cuidou de lavar os pés de todos os convidados que chegavam. Imagine, né? Como Deus, como Krishna é o mais humilde, né? A rainha, a deusa da fortuna Draupadi, estava encarregada de administrar a distribuição da comida. E porque Karna era famosa por dar caridade, foi posto a cargo do departamento de caridade. Dessa forma, Satyaki, Vikarna, Hardikya, Vidura, Burishrava e Santardana, o filho de Balika, todos estavam engajados em diferentes departamentos para o gerenciamento dos assuntos do sacrifício Urajasuya. Todos estavam tão agradecidos em afeição amorosa pelo rei Yudhishthira que simplesmente queriam agradá-lo. Depois que Shishupala morreu pela misericórdia do Senhor Krishna e ficou imerso na existência transcendental, no fim do sacrifício Urajasuya, quando todos os amigos, convidados e bem-querentes foram suficientemente honrados e remunerados, o rei Yudhishthira foi até o rio Ganges para se banhar. A cidade de Hastinapur está agora situada na margem do rio Yamuna, e a afirmação do Shrimad Bhagavatam que o rei Yudhishthira foi se banhar no rio Ganges indica, portanto, que durante a época dos Pandavas, o rio Yamuna também era conhecido como rio Ganges. Enquanto o rei tomava o banho Avabrita, diferentes instrumentos musicais, tais quais tambores, búzios, tímpanos e clarins, vibravam. Em adição, os guizos de tornozelo das meninas dançarinas tilintavam. Muitos grupos de cantores profissionais tocavam vinas, flautas, gongos e címbalos, e assim um som tumultuoso vibrava no céu. Os convidados da realeza de muitos reinos, tais quais Trindjaya, Camboja, Kuru, Kekaya e Koshala, estavam presentes com suas diferentes bandeiras e elefantes, quadrigas, cavalos e soldados decorados esplendidamente. Todos passavam numa procissão e o rei Yudhishthira ia à frente. Os membros executivos, tais quais os sacerdotes, ministros, religiosos e sacerdotes brâmanas, executavam um sacrifício e todos cantavam alto os hinos védicos. Os semideuses, os habitantes de Pitriloka e Gandharvaloka e também muitos sábios choviam flores do céu. Os homens e mulheres de Hastinapur, Indrapasta, seus corpos untados com essências e óleos florais, estavam finamente vestidos com roupas coloridas e decorados com colares de flores, joias e ornamentos. Todos desfrutavam a cerimônia e atiravam uns nos outros substâncias líquidas, tais quais água, óleo, leite, manteiga e iogurte. Alguns desses até esfregavam essas substâncias líquidas nos corpos uns dos outros. Assim, todos desfrutavam a ocasião. As prostitutas profissionais também estavam dedicadas em passar essas substâncias líquidas nos corpos dos homens com júbilo, e os homens reciprocavam da mesma forma. Todas as substâncias líquidas estavam misturadas com cúrcuma e açafrão, e a cor era um amarelo lustroso. Desculpem. A fim de observar a grande cerimônia, muitas esposas dos semideuses vieram em diferentes aeroplanos, e eles eram visíveis no céu. Similarmente, as rainhas da família real chegavam esplendidamente decoradas e rodeadas por guarda-costas na superfície de diferentes palanquins. Durante essa hora, o Senhor Krishna, o primo materno dos Pandavas e seu amigo especial Arjun, estavam ambos a atirar substâncias líquidas nos corpos das rainhas. As rainhas ficavam acanhadas, mas ao mesmo tempo o sorriso lindo delas iluminava suas faces. Por causa das substâncias líquidas atiradas em seus corpos, os vestidos que as cobriam ficaram completamente molhados. As diferentes partes de seus lindos corpos, particularmente seus seios e seus quadris, ficaram parcialmente visíveis por causa do tecido molhado. As rainhas também trouxeram baldes de substâncias líquidas e as espirravam nos corpos de seus cunhados. Enquanto se dedicavam a essas atividades de júbilo, seu cabelo se desprendeu e as flores que decoravam seus corpos começaram a cair. Quando o Senhor Krishna, Arjun e as rainhas estavam assim entretidos nessas atividades de jubilação, pessoas que não eram limpas de coração ficaram agitadas com desejos luxuriosos. Em outras palavras, um comportamento assim entre masculinos e femininos puros é desfrutável. Contudo, pessoas que são contaminadas materialmente ficam luxuriosas. Eles brincavam como puros, como crianças, né? O rei Yudhishthira, numa esplêndida quadriga atrelada com cavalos excelentes, estava presente com suas rainhas, inclusive Draupadi e outras. As festividades do sacrifício eram tão belas que parecia como se o Radhasuya estivesse presente pessoalmente ali em pessoa com as funções do sacrifício. Em seguida, ao sacrifício Radhasuya havia um dever ritualístico conhecido como Patni Samyaja. Esse sacrifício é realizado junto com a esposa e também foi devidamente executado pelos sacerdotes do rei Yudhishthira. Quando a rainha Draupadi e o rei Yudhishthira tomavam seu banho avabrita, os cidadãos de Hastinapur e também os semideuses começaram a bater tambores e soprar clarins, por causa dos sentimentos de felicidade. E havia uma chuva de flores no céu. Quando o rei e a rainha terminaram seus banhos no Ganges, todos os outros cidadãos, a consistir de todas as classes sociais e transcendentais, tomaram seus banhos no rio Ganges. Banho no Ganges é recomendado nas literaturas védicas porque com esse banho a pessoa fica livre de todas as reações pecaminosas. Isso ainda é corrente na Índia, especialmente em momentos auspiciosos particulares. Nesses momentos, milhões de pessoas se banham no rio Ganges. Depois de tomar o seu banho, o rei Yudhishthira se vestiu com novas roupas de seda e... Vou ler mais um pouquinho só. Depois de tomar o seu banho, o rei Yudhishthira se vestiu com roupas novas de seda e pôs a capa e se decorou com joias preciosas. O rei não somente se vestiu e se decorou, mas também deu roupas e ornamentos a todos os sacerdotes e os outros que participavam do sacrifício. Dessa forma, todos foram adorados pelo rei Yudhishthira. Ele constantemente adorava os seus amigos, seus membros familiares, seus parentes, seus bem-querentes e todos os presentes. E porque ele era um grande devoto do Senhor Narayana, ou porque ele era um devoto de Deus, ele por isso sabia como tratar todos bem. O esforço dos filósofos impersonalistas para ver todos iguais a Deus é um caminho artificial em direção à unidade. Porém, um devoto de Deus, um devoto do Senhor Narayana, Narayana é outro nome de Krishna, né? Outra expansão de Krishna, ele vê todo ser vivo como parte e parcela do Senhor Supremo. Portanto, Krishna é o Narayana original. Portanto, o tratamento de um devoto de Deus para outros seres vivos está na plataforma absoluta. Porque não se pode tratar uma parte de seu corpo diferentemente de outra parte, porque todas pertencem ao mesmo corpo, assim, um devoto de Deus não vê um ser humano como distinto de um animal, porque em ambos ele vê a alma e a superalma sentadas simultaneamente no mesmo corpo. Todos ficaram revigorados depois do banho. Tá para aqui, então tá bom. Vamos parar depois do banho, no rio Ganges. Bom, gente boa, esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, está de graça no nosso site. Isso mesmo, você entra agora na krishnafm.com.br e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Você clica ali que você encontra esse livro de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, aí tem que pagar, né? Tem que pagar um pouquinho